maior clichê. Eu tenho medo de morrer e os meus pais não tenham quem se segurar. E eu sei que é nada a ver, aos 20 e poucos eu morrer. Tenho saúde e eles sabem se virar. Deve ser coisa minha, ou talvez isso aconteça no banheiro, na cozinha. Isso é coisa da cabeça. Paranoias ocidentais. Leio meu futuro nos jornais. E se eu não trabalhar ou conseguir me sustentar, eu roubo um banco e acabo na cadeia. Será que eu vou malhar? Aonde eu vou morar? Numa esquina ou numa casa na areia? Eu penso tanto no futuro e inseguro eu me pergunto. O presente é tão escuro, eu quero um muro no meu mundo. Paranoias ocidentais. Leio o meu futuro nos jornais. Paranoias ocidentais. O maior clichê, eu tenho medo de morrer e os meus pais não tenham quem se segurar.